Essa rap nacional na cena, barraco ou mansão, nas ondas tô no esquema. Liga o seu rádio e aumenta para ouvir. Ofereço pra vocês o melhor do MC. Estilo da rua, palavra correta, palco o lugar, represento nova meta. Cenário é perfeito, herança vem dos guetos, talento cabuloso, você sabe, vem dos pretos. História de respeito para os manos da senzala, cantavam na lavoura, postura sem dar falha. 500 de veneno, mas vem a revolução, a música do gueto está entrando em ação. Que som está rolando no rádio? Rap nacional, cabuloso preparado, pra ensinar os moleque que estão do outro lado, que a revolução vai chegar ao seu barraco. Que som está rolando no rádio? Rap nacional, cabuloso preparado, pra ensinar os moleque que estão do outro lado, que a revolução vai chegar ao seu barraco. O gatilho tá a 1020, o preparado, roubando a cena, calça larga, bobo jaco. Essa fita é do outro lado, eu tô de MP4. Pra conspiração, já vim preparado. Sistema olha torto, tá com medo porque veio. A contraindicação vive, anda no seu meio. Resgata sem matar, no poder do microfone. Na frente das PA, vocês vão ouvir o nome. Trinca na responsa, uma taça de champanhe e no bolso várias onças. Fórmula do sucesso, você liga qual que é. Fazer revolução e não ser um Zé Mané. Que som está rolando no rádio? Rap nacional, cabuloso preparado, pra ensinar os moleque que estão do outro lado, que a revolução vai chegar ao seu barraco. Que som está rolando no rádio? Rap nacional, cabuloso preparado, pra ensinar os moleque que estão do outro lado, que a revolução vai chegar ao seu barraco. Da cidade, vem a referência. Lojas de roupa, disco, imprensa. Cola na grade só pra ver qual é que é. Autonomia pra fazer o que quiser. Patrão virou passado, agora é embaçado. Nossa roupa e a sua estão correndo lado a lado. Preta, linda, orgulho da favela. Lá na passarela, pique Cinderela. Futebol musical do sistema visual, ocupando seu espaço, diferente é igual. Prepara o marca passo, tente entender. A massa quando quer, conquista. Que som está rolando no rádio? Rap nacional, cabuloso preparado, pra ensinar os moleque que estão do outro lado, que a revolução vai chegar ao seu barraco. Que som está rolando no rádio? Rap nacional, cabuloso preparado, pra ensinar os moleque que estão do outro lado, que a revolução vai chegar ao seu barraco. Demorou, negou pra tirar o chapéu. Faça correria, pois não cairá do céu. Busca o que é seu, oração e boa sorte. O conhecimento está dentro do malote. Distância dos Robocop, dispense os BO. Pra quem tá ligeiro, o sofrimento é menor. Tem que ter, proceder, se quiser vencer. Mundão é cabuloso, só depende de você. Ó, que louca fita, você nem acredita. Mano, fez o seu castelo, ficou longe da penita. Manobra certeiramente a milhão. Espelho, palavra, amor, coração. Que som está rolando no rádio? Rap nacional, cabuloso preparado, pra ensinar os moleque que estão do outro lado, que a revolução vai chegar ao seu barraco. Que som está rolando no rádio? Rap nacional, cabuloso preparado, pra ensinar os moleque que estão do outro lado, que a revolução vai chegar ao seu barraco. Que som está rolando no rádio?